Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital. Olá, meninos. Olá. A Sara precisa da vossa ajuda. Ajudam-me. Sim. Muito obrigada, então. Então temos aqui os meninos da Casa da Obra, do Puzzle, que me vão ajudar. Que eu tenho uma pergunta que preciso de ajuda, que vocês me ajudem. Que é assim. O que é que entendem por disciplina? Nuno Gonçalo, o que é que tu entendes por disciplina? Comportamento das pessoas. Tem a ver com o comportamento, não é? Com o nosso comportamento. Muito bem, tem a ver com o comportamento. E como é que nós aprendemos a respeitar os outros? Sendo educados. Muito bem, Flávio. Se nós formos educados, conseguimos respeitar as outras pessoas. E essas pessoas também nos respeitam a nós. Não é verdade? Muito bem. Agora outra questão. Quem é que nos transmite a disciplina? Francisco, sabes? Os professores. Muito bem, Daniel. Os adultos. E os professores, muito bem, Manel. Então, quem nos transmite a disciplina são os adultos, a nossa família e os professores, não é? Então, para eles nos transmitirem a disciplina, é preciso que nos deem bons exemplos. Porque se nós não tivermos bons exemplos, nós não conseguimos fazer bem as coisas, não é verdade? Sim. Muito bem. Boa tarde. Bem-vindos a mais um programa Crescer e Educar com o José e a Fina. O tema que vou abordar hoje é sobre a disciplina. O termo disciplina é por vezes mal interpretado e utilizado, estando associado a conotações negativas e repressivas, tais como rigidez, punições ou castigos. Porém, o seu verdadeiro sentido é de cariz bem positivo e educativo. A disciplina constitui um ato de amor que os pais podem manifestar a uma criança, sendo considerada uma necessidade absoluta, essencial e irredutível. Com efeito, a disciplina na educação só faz sentido se for acompanhada por uma fonte genuína de amor. A disciplina na educação é uma condição fundamental para a aprendizagem do autocontrolo, o reconhecimento dos seus sentimentos, a empatia, a responsabilidade, o desenvolvimento do sentido de justiça e interiorização de valores humanos. Na verdade, a disciplina na educação não surge de lições abstratas, desvinculadas do quotidiano, nem de sentenças ou sermões autoritários, nem de chantagem emocional. A disciplina deve ser subjacente a experiências significativas no contexto familiar. As lições morais servem de muito pouco se não forem acompanhadas de vivências e do exemplo dos adultos com quem as crianças vivem e interagem no seu dia-a-dia. As crianças aprendem pela imitação aquilo que observam nos adultos. Aprendem as boas maneiras e o respeito pelos outros. Aprendem a pedir por favor e a agradecer, se isso for habitual na família. Se os pais e os restantes familiares agirem de forma sensível uns com os outros, naturalmente a criança irá reproduzir esse mesmo comportamento e irá imitar a mesma sensibilidade e respeito. Dizer às crianças como devem agir não basta. Os exemplos são a forma mais eficiente de educação e de disciplina que existe. As palavras ajudam de alguma forma, mas tornam-se vazias se não forem acompanhadas pelo exemplo prático. Apesar de existirem inúmeras oportunidades para a aprendizagem ao longo de toda a vida, as principais lições são aprendidas durante a primeira infância, essencialmente nos 3 primeiros anos de vida. Nos anos seguintes e principalmente na adolescência, a aprendizagem torna-se logicamente mais difícil e dolorosa. Os primeiros anos são considerados a fase mais crítica, sensível e vulnerável no desenvolvimento de qualquer criança, sendo o período em que são construídas as bases, os alicerces e as raízes de todas as suas capacidades. É na família que ocorre a maior parte das aprendizagens na vida da criança. Por isso, são os pais que representam a primeira e a mais importante escola para a aprendizagem das regras de conduta, para a aprendizagem dos limites de comportamento, para as crianças aprenderem a lidar com sentimentos de perda e frustração e antecipar as consequências das ações dos seus filhos. Da resposta às várias necessidades da criança, a necessidade de disciplina é por vezes aquela que suscita mais dúvidas, onde por vezes com o receio de traumatizar ou de não fazer a criança feliz, os pais podem sentir alguma dificuldade em dizer não aos seus pedidos e desejos. Aprender a gerir a frustração e comportar-se dentro de certos limites é algo que faz parte também do contexto educacional. A dificuldade dos pais em ceder aos desejos, aliada à dificuldade em dispensar tempo e atenção ao filho, que não viram o dia inteiro, poderá despertar sentimentos de culpa. Então, agora digam à Sara, para nós sermos disciplinados e termos educação, temos que ter bons exemplos, não é? Sim. Quem é que me diz alguns exemplos? Tomás. Sermos educados. Sermos educados, muito bem. Carolina. Respeitar. Respeitarmos, não é? Muito bem. Leandro. Obedecer. Obedecer. Bruna. Dizer obrigado e se faz favor. Muito bem, dizer obrigado e se faz favor. Luís. Quando alejamos alguma pessoa dizer desculpa. Muito bem. Estes exemplos que vocês deram à Sara fazem parte dos bons exemplos que nos foram transmitidos, não é? Vocês aprenderam isto porque vos ensinaram. Faz parte de uma boa educação, não é? Já ouviram um não? Alguma vez ouviram um não assim? Não, não te dou, não. Muitas vezes. E o que é que fizeram quando ouviram o não? Fizeram birras. Às vezes, não é? Às vezes ainda se faz birras. E isso é o certo ou é errado? É um bom exemplo que nós damos aos mais novos? Não. Fazer birras não nos leva a lado nenhum. Só porque vocês fazem birras não quer dizer que os vossos pais depois vos deem aquilo que vocês querem. Não é verdade? Sim. A tensão entre a vida profissional e o cuidado aos filhos associado aos sentimentos de culpa é responsável, segundo alguns especialistas relacionados com a educação, pela prática compensatória, onde compensar as crianças com objetos materiais passa a ser comum. A criança que cresce acreditando que pode ter tudo sem esforço pode facilmente perceber de forma errada que as coisas mais importantes da vida vêm do exterior de si, caindo na tendência para procurar a sua autoestima em função das coisas que possui e não da pessoa que é. Assim, as crianças ao receberem bens materiais a mais, como compensação do que realmente precisam, aprendem erradamente que todo o vazio emocional poderá ser resolvido com um objeto de consumo comum. Uma criança sem disciplina é uma criança que não se sente amada. As crianças precisam de limites para se sentirem seguras. Muitas vezes, a criança tenta abusar e pôr os pais à prova através da repetição de comportamentos, com o intuito de se certificar do que é ou não é permitido fazer. A criança precisa que os pais digam não, até que a lição seja aprendida. A partir desse ponto, já não necessita de testar os pais. As crianças, quando sentem que os pais não lhes impõem limites firmes, procuram obter atenção porque se sentem perdidas e inseguras. Segundo Barry Brazelton, uma criança indisciplinada revela pelo seu comportamento que não gosta de si própria e também não sabe se os pais gostam dela o suficiente para suportarem a sua irritação. As crianças indisciplinadas, ou seja, as que não sabem como se comportar, são demasiadas vezes rotuladas de mimadas. Tal comportamento não se deve ao excesso de carinho e atenção, mas sim à falta de autoridade. A criança mimada é aquela que ainda não aprendeu a conhecer os seus limites. Barry Brazelton diz que a disciplina é o segundo presente mais importante que um pai pode dar a uma criança. O amor vem em primeiro lugar. Gostaria de relembrar todos os nossos ouvintes que podem ouvir estes programas tão interessantes no site da Rádio Boa Nova, clicando no logo da obra Dona Josefina da Fonseca. Encontrarão aí todos os programas realizados no decorrer desta rúbrica. E assim foi mais um programa. Até uma próxima e lembrem-se, o amor está em primeiro lugar. E ceder a birras e à indisciplina não é sinónimo de amor. Crescer e Educar com José e Fina. Este é um programa de responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em parceria com a Rádio Boa Nova. Crescer e Educar com o José e Fina. Um programa da responsabilidade da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital.